saiu pra espairecer. Nem convidou as amigas dessa vez. Decidiu pensar sozinha na vida. Já fez planos pro futuro, já blindou seu coração. Diz que não vai se envolver de novo com outra alguém. Só quer ficar tranquila, não pensar em ninguém. Tá decidida, ela tá de bem com a vida. E hoje a noite é dela, não vai ter pra mais ninguém. Ah, ah, ah, ah, ela só quer viajar. Ah, ah, ah, ela só quer viajar, ah, ah, ah. E ela só quer viajar e sofrer Thiago Bravo. Ah, ah, ah, ah. E ela só quer viajar, ah, ah, ah. E ela só quer viajar, ah, ah, ah. E ela só quer viajar e sofrer nem pensar. Se recompõe, enxuga suas lágrimas. Quer a nova história, escrevendo novas páginas. Recuperar o tempo perdido, conhecer novos amigos, ela quer. Prepara a maquiagem, hoje ela quer se divertir. Nem chamou as amigas e por fim só quer sorrir. Extravasar, ninguém vai te parar. Sua viagem vai além do que se pode imaginar. Ela, ela só quer viajar, ah, ah, ah. Ela só quer viajar, ah, ah, ah. E ela só quer viajar e sofrer, não é pensar. Só por hoje ela saiu pra espairecer. Nem convidou as amigas dessa vez. Decidiu pensar sozinha na vida. Já fez planos pro futuro, já blindou seu coração. Diz que não vai se envolver de novo com outra alguém. Só quer ficar tranquila, não pensar em ninguém. Tá decidida, ela tá de bem com a vida. E hoje a noite é dela e não vai ter pra mais ninguém. Ah, ah, ah, ah, ela só quer viajar. E ela só quer viajar, ah, ah, ah. E ela só quer viajar e sofrer, nem pensar. Porque ela, ah, ah, ah, ah, ela só quer viajar, ah, ah, ah. Quer viajar, ah, ah, ah. E ela só quer viajar e sofrer, nem pensar. Ela só quer viajar. É assim que se faz, meu irmão Thiago Bravo.